Um salve com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Daqui quem fala, Efraim. E a palavra de Deus em Coríntios diz que porque assim como por um homem veio a morte, também por só um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Nós estávamos condenados, mas pelo sangue do Cordeiro, a liberdade, a vida, e há uma nova história para mim e para você, escrita pelas mãos de Deus. Que o Espírito Santo possa te tocar e falar com você através dessas faixas. Deus abençoe, irmão. Deus abençoe.